você tá mudando? Ah, então não usa ainda. Quanto tá ramo pra dividir? Tem uns 90 ainda. 90 ainda? Que confusão. É assim. Eu tenho 49. E aí começa quase mais ou menos nada. Se ele tá enquanto, tá? Em que base de energia você tá enquanto você tem vida? Ação preparada, vamos aqui, fazer alguma coisa. Cada um tem tanta coisa pra fazer no seu turno? É um D4 mais tanto? Ah, 2 mais 5, 7. 7, 6 pessoas, né? É. Todo mundo menos o Ariel pra 7. Palavra de cura em massa? É. A outra é ação e não pode usar, né? Já tem dois mundos, ou é pra olhar pro outro, né? Não é ação, vai dar ruim. Ó, não tira uma agora. Não, na verdade não, né? É, vai curar metade do congelado. E vai prender a inspiração. Mas não vai conseguir fazer nada. Só que ele não tem mais lá pra ele ganhar folha. Tá sem folha. Ele desmaiou, perdeu a consciência, baixou todos os músculos, vazou o pulmão. Então tá faltando. Vai durar alguns turnos, já foi o ponto que o morto falou com a inscrição. E depois zero pra ele novo. Não, velho, não vai mudar nada, porque ele já tá com zero. Você tá preparado a refeição? Vamos curar ele, então. Sim, se a gente curar, ele tem dois pontos pra sair. Isso, você escolhe quantidade de pessoas? É seis pessoas. Seis pessoas. Um, dois, mais. Todo mundo dentro do Grial. Porque isso aí, ó, curar o Grial também, ele tem dois pontos de fôlego. Ou seja, são dois pontos que ele vai fazer com Não, na verdade não. Na verdade ele vai estar sufocando. Ok, só que o fôlego dele vai durar o modificador de constituição. Se eu tirar menos de 10 no meu próximo 10 mãos, aí você me cura. Porque aí eu volto e tenho mais alguns turnos de sobrevivente. Por enquanto eu tenho 3 turnos. É. Ah, então tá. Ainda tem um turno de. Eu vou atacar eu. Tem uma multi, cara. Eu vou atacar ela. Eu tô vigiando na parede quando você. Ah, esse cristal não anda. Tá. Esse cristal tá subindo no chão. Guarda de urso. Ok, o urso tá mais morrendo. Tá chorando? Não tá morrendo, tá morrendo. Você não tá morrendo ainda, tá morrendo. Eu não tô morrendo, não. Você tá morrendo pra mim. Legal, vamos fazer xixi. completamente. São dois D12, já tá bom. Esse não dobra por dois motivos. Por causa do adamante. Porque ele... Mas não é questão de dobrar. Não é de ser depois. Caralho. Morri. Caralho. Pode rolar, não dá. Se não dá, é, dá pra matar. Então, mais um D12. Dá pra matar. Então, já tem... Então eu vou rolar três D12, beleza? Porque eu tenho, ó, tem um D12 do... Não, é uma habilidade que não tá aqui, uma habilidade de bagulho que não tá aqui, que é como fazer aqui. Tá ludido. Aí eu teria mais um D12 do. Ela que vai ganhar. Do crítico? Tem um D12 do crítico mental. Não. Se for isso. Não, eu mando 50 mil. Eu já tinha um dado, eu já tinha um dado normal. Eu tinha um dado bárbaro. Dano do dobro. usava o escudo e tal. Só vem no 3. De barba, não tem nada de falar. Do Orc, então, do Orc. Mais 6. Tá me dando um de novo. O sangramento é 6. Do Orc. Tem que mais um dado já. Por isso, eu chamo 3 dados. Eu jogo 3 dados e ele 4. Às vezes ele enfia a espada assim, no meio do pente dele. Na barriga, né? É, na barriga, senão. No meio da barriga. Na armadura. Da armadura. No meio da barriga, assim. Uma parte e outra. Vai enfiando até atravessar do outro lado. Sai a ponta da onda da espada, segurando uma tripa, assim. Ainda com os seus. E ela puxa. Ela puxa a espada. Quando ela puxa, abre mais assim, uma maneira. Joga a sombra assim no chão. Um pedaço das tripas do guarda na frente. Leva a mão à barriga assim. Quando ele leva a mão à barriga, o contador está só com o sol. Faz ele cair no chão. Se matar, você dá pra fazer um ataque com esse cara, né? Isso vai ser da hora. Deu mais que 18? Ah, não, ele tá. Esquece, eu pensei que ele já tava jogando outro ataque. 12, 17, 19, mais 8, 27. Agora tem que tomar fúria. 27 com 6, 33. Esse é o último. Interpreta a cena. Morra! Mais 20% que é uma passiva de treinamento. Seria uma pena assim. 3x12. Seria uma pena 3x16. Você vai gastar? O quê? Habilidade? Claro. Pega todo mundo. É uma fireball, velho. Tô enterrando o machado, assim, ó. É uma bola, vai se formar e vai matar. BUM! Sai fúria. Já acontece. Eu acho que fez. Mas eu não tô insano. Ah, mas eu não tô insano. Não dá isso. Peraí, peraí, descongelo ele. Descongela, velho. Com certeza. O calor descongela. Só que isso vai. Então vou usar. Vou usar então. Meteu o louco e vou usar. Eu uso. Não, sim, eu só. Então vou dar o dano com a arma e depois eu jogo os 3 da bola de fogo. Mas dá os danos nele. A sua posição de segurança. Ó. Tá de bolo. Já derrota. Você pode ser teste? Isso é certeza, né? Ó. 7, 14, 17, 22, 2 com 12, eu acho que mais 34, mais 34, mais 8, 42, 48 de dano, que é? 48 de dano. 6, ó, chutado, hein? Você matar ele. Você Não, eu também acho que eu passei, tem 19, só no dado. Tem mais uns 6 ou 8. Se o dado for ficar maior, Jeff, eu não rolo, né? Não. Não. Mas é o lado ataque. Demola? Você não muda não resposta aqui, né? Pode ser o gol? Rola aí que eu quero ver ele cair. Vai cair nós. O gol também já morreu. Então, ó. 5, 10. Tem uma galera aqui pra matar. 20. Vou tomar uma aqui, tá? Ó. 20. Não, 20. 12. 12. 37. Tem 3. 40. 40. Aí ele dá de vocês, um passou, 20, um falhou, 40. Caiu? Perdeu o gol? Tá bem, cara. Perdeu o gelo. Não. Não. Não. O arco acima sozinho. Você gasta uma hora de cara. Vocês ficam com fome. Eu começo. Ok, você tem tá um arco e uma mina. Pega uma pontinha. A mina é só uma evolução do arco. Não vai ter mais, não? Eu tô muito bom. Já foi. Para, é pouco mais. Qual é não entendi. Falar que falei. Um arco curto. Ok, muito detalhe, mais tarde. Eu acho que é muito claro, né? Ele tá fazendo pegando fogo, batendo na metade do anão. Avidamente suas asas quando ele se incendeia. Eu tomei um dano inteiro, né? Porque ele tá dando um pulmão. Se passou, não passou? Tem um tá lá de boa. O Galen morreu? Quando aquele fogo desaparece. Opa, opa, opa! Me dá treino aí. Isso é verdade, tomar isso também. Lógico! Então eu estou com aqui, é galera. Claro que você ia usar cadê o Murray? Nossa! Nossa. Eu tenho que ir. Você pega os conjuradores e que eu rolo com uma vantagem pra ele. Vai pegar esse lacinho assim, ó. Fiquei uma horinha dele. Eu vou sentir que calor. Os três conjuradores. E o outro carinha lá. Ele vai trocar baforado. Puxou bastante de novo. Caiu. 40 de dano. 40 de dano. Ele é mais um estratégico que a gente fala. Metade tá em pé ainda. Tomou 20, ó. Tá por 20. O resto tá vivo ali. Eu tô esquecendo de tacar com esses bichos aqui, cacete. Eles estão ali mais pra nós. Uma rodada que eles passam aqui, eles não mataram. Eu fiquei roubando só porque é minha ação agora. A gente caiu. Deixa eu tirar o bombo dele. Pô, sacanagem, porque eles teriam tomado dano, né? E eles teriam causado dano. Onde é? Caiu? Mas é mínimo o dano dele. O Hobgoblin é quando dissipa as chamas. Vocês olham, ele está de joelhos no chão. Né? A espada caída ao lado dele. Tá? O corpo dele todo ensanguentado. Enegrecido pelas chamas. Tá? E ele só não caiu no chão porque ele está firmemente travado no machado do Moin. O machado do Moin entrou na cabeça dele. Foi até o pescoço. Bateu na armadura e parou na armadura. É, mais forte que o machado. Foi além porque a armadura segurou. Quando você faz isso, você puxa pra trás, ele toma pra trás, em cima da porta. Garrada dedo. Caiu os dois. Caiu os dois. Não, ele não tem. Despeita. Ele tá de joelhos, ele cai pra trás, a cabeça na sua cabeça. Quando ele bate a cabeça na sua cabeça, você sente alguma coisa pastosa, assim, ó. Na sua cabeça escorrida, assim. Ah, tá bom, Tá bom, lógico. É o sangue, pô. Tá, então deixa eu bater em vocês com esse suor. É o sangue, não. É os miolos. Esses daí já fizeram. É porque eles mandaram mais. Eu tinha aqui. Não, porque eles não eram mais. Deixa o meu poder aí. Deixa eu atacar. Dois, 18 acho que é certo. Aqui pra me atacar você rola com vantagem, Jeff. 19 acho que é certo, né? São 2d6 mais 3. Tá me usado aí, do Linho. Mais 6. Ok, 10. Mais 6. 21. Tá, quanto mais eu tenho aqui? Atacando o Theon. Atacando o Burn. E atacando. Então são 4 ataques no Theon. Dois ataques no Theon. Pra atacar isso, você vai com vontade. Não, até não. Tô com vontade. Ok, primeiro ataque. 12 mais 5, 17. Não. Não. Segundo ataque. 14 mais 5, 19. Terceiro ataque. Crítico. Quarto ataque. 19. Quatro ataques. Quatro ataques e um crítico. Três ataques normais e um crítico. Três ataques normais, mais um. Só uma ação, mano? Não, vai ter quatro ataques? 10. 2 Zacarias com 2 ataques. Ah, mais 10 do 9, 20. 2 Zacarias. 26, 27. Agora você joga mais um ataque no 9. Agora um ataque crítico. Ah, tem os 2 ataques no 20. Dá pra ser 4 ataques. Como se você não fosse 2 ataques no crítico. É, só os vários agora. Então, tem só mais um. Pô, tô top. Dado 30 e. 39, né? Acho que nem isso. Por verdade, a gente tem que ser um sonho. Mas eu tenho 58. Ainda não. Ainda tem 4 lá. Ou não, né? Tem uma galera humana. É só passar por cima. É muito simples. 23. Então tem 2. Por 1. Não, é 26. 6. 16. Com o quê? 16 com 9, 25. Com 9, 25. Depende de onde você virar esse ataque. Se você fizer o ataque nessa direção aqui, ó, se você virar 25. Ó, 25. Você apertar a bundinha na parede. É, apertar a bundinha na parede. Quando tiver, ele falou pra mim quando tiver 24. 24 de life rate funcionamento. Por um. Entrou! Por um. Matou? Pelo sanguinário. Só pegando. Então vocês viram o Murray tombando e aí de repente. E olha, vira pra vocês assim. Sangue perdido. Sem olhos. Só o olhão branco. Sangue nos olhos. Branco com aquelas veinhas vermelhas assim. Eu falei, que é bom que matar o Murray. Tá certo, ele vai entrar no fone e você bateria. Murray, resista! A voz do pata de urso. E aí você escuta uma voz da sua mente. Basta de Deus. Resista! Você só passou um teste pra tentar resistir. Ah, vamos play, mas vamos play por enquanto. Por enquanto você só entra no poder normal. Você está quase. Aonde? Aonde o pôr do sol ainda? Mas ele entrou. Essa contradição aí, tipo, jogo. Vou perder, joga isso aí, sabedoria. É o que pode esse guerreiro, sabedoria sempre. Você não deu o banquete? Não. Dormindo. Beleza, lobisomem! Fica no meio, dormir direto. Ok, enquanto isso, Cielo. Não, Celerinho. Sou eu. 17. Mais 4 dela. 21. 21 agora? Não. Você escolhe mais. Escolhe os lobos. Mas aí você vai obter. Não quero. Eu não vou obter. Eu vou obter. Eu vou obter. Tentar resistir a voz do mercado. Sábado que vai comigo. Nossa. Eu não entregaria ainda. Mas entregaria você. Vamos cantar antes. Vamos dançar. Vai lá, resistindo. É da sua mente. Você escuta uma outra vez. Muito. Machado aí, então solta o machado pro cara. Machado mão. Ele vai aumentando de tamanho, os músculos dele vão borbulhando assim, como se a pele dele estivesse perdendo, tá? Vai crescendo pelos do corpo dele e ele volta até aquela forma de perna novamente. O padre amendoim começa. Padre amendoim, padre amendoim. É, padre amendoim. Resista, Morning! Resista! Porra é essa? Não venha me dar trabalhos agora. Fique aí. Hold your Lobinho mal. Lobinho. Aceita. Sabedoria. Sabedoria também. Agora pare. Agora você para, por favor. Agora pare. Isso. Tô mais um quarto dela. 22. Peraí. Tá insano. Seu de print foi aqui. Não, o inimigo. Ah, pera um pouquinho. Vamos acordar. É, ela perde. Então, você vai mandar 19. Você tem mais zero. Tá paralisado. O lobo lá preso, né? Machado na mão. E eu vou chegar por cima desse cara. Você fez isso, agora solta. Moletada. Vai ser dano baixo, se pegar dano baixo. Não, ela é elétrico, né? Sim, vai ser 2d6 de dano. Beleza, se ele acertar, seria um dano baixo, se ela tem 2 de nada. Ele tá, você vai dar mais 10? Você vai dar mais 10, vai ser 2 de 1. Não. 2 de 1. Não. 2 de 1. Não. 2 de 1. Não. Como é que é? Quando deu dano aí? Não, eu dei mais 10. Meu ataque no jogador deu 10. Como se não jogar no forte? Para, acertar. Errei, né? Errou. Errou. Como mas antes não era no dia de sorte. Que ruim, foi. Que mano, que ruim. Onde? Só que hoje o poder. Quer gastar o bagulho? Não. Eu. Não tem como ser menor que 2, não é? É, a menos que você seja um azar. Eu tô apertado em cima dele, não tem vantagem? Tem, então. Tá, eu tô com vantagem. Tá em cima, o cara coloca uma cor, vai ter que ser. Tá, então 19. Se não come, irmão, tá dando 19. Então o piloto lá pra cima acertando. Já tá paralisado. Tá tentando sair do negócio, né, minha filha? Então. E ele fica meio um barulho novo. Nossa. É que aí ele chacoalha o corpo assim, né? Ele quase solta a espada dele. Ele consegue dar uma perda na ou não! Em mim não! Não vai se mover, não. Eu não esperava nem em cão! Você pode tentar resistir ao primeiro poder e eu. O quê? Ah, três escamas. Dá mais um ponto herói. Por quê? Eu quero. A gente tá usando três poderes. Mas essas escamas, ela recupera toda vez que ela gasta? Ah, tá, não tem fornecedor não. Eu pensei que você vai poder azul ali. Só duas? Só duas. Pega a escama dele e você pinta. Mas é muito pior, cara. A escama é muito mais bonita aqui, ó. Pega três dele, você pinta uma de branca, outra de vermelha. Outra fica de preta. Você tá dormindo nessa situação. Aquela piscadinha. Falou com você e com o Brião. Sim. Na menina lá atrás. Esse contato telepático. É. Contato quarto grau. Ah, tá longe, hein? Qual deu o dano? 40. 44. 44. Tá, só uma peça que eu posso dar. 15. Coitado. Não pegou. 15. Quanto que eu ponho? 9 metros? 3, 6, 9, 9. Vai pegar. Pega o pombo. Pega o pombo, passou. Não. Passou. Falhou? Passou. Três. Tá, esses dois que foram por último passaram três que tomaram. Não, deixa eu ver. Esses três aqui disparam. O cone que raio você usou de novo? Bruno? Está congelado. Ok, esses dois aqui eles não caem, muito, muito. Tá? Metade do corpo congelado e a outra metade do corpo. Fumada pela eletricidade. Eu aceitei só inimigos. Tudo bem, conversa. Tipo, a bunda parede do. Aí eu já tenho. Tipo, eu podia ter aceitado ali. Porra, foi essa, troca. Calma aí. Ô, Julião, não tá com o Mano, abateu aqui, fez ela cair, ela ressuscitou na Ok, que? Um 5, 10, 12 ou 16. Mais alto assim que eu dou 9. Pra onde você anda? Você tá vindo daqui, tá vindo da planta. Você vem correndo para cá. Você consegue. Se eu não reduzir, não. Sério? Olha. Olha. Olha. Vou rolar um teste de Quero a sua flecha. A minha flecha de prata. Mas é flash normal, né? Faz assim que quebra a flash. Tudo tá. Não. Sim. Mas é não dá. A flash não dá. Se eu gravar um dele no chão, se eu tirar tudo no chão? Não sei. Eu não tô jogando. Não dá. Não tem isso. Acho que sim, fiz algo muito grave. Eu acho que era um negócio que da função do não ia dar não, vai nessa. Pera, cravou o braço de ar, você não vai dar um pouco. Tá, só que eu tenho. Você tem 20 ou 9? Eu vou ter que todas as salvações e também seguir a rápida da boca. Top, o Miguel tá lá torturando o cara, você vai fazer. Tem mais um cara, marca aqui. Tem. Tá, eu levanto, eu soltou aqui assim na amuleta. Não sou assim, na amuleta, cai de pé. Cai de pé, mas eu tenho que pegar no planeta. No ombro dele cai de pé. Tá. Agora bate. Bom, beleza. Mas... tá, dá pra você passar por ele e dar uma marca por cima dele. Cai ali. Peraí, isso aqui é um burro. Ah, te dou uma porra. Peraí, você tá na sua área, nessa área. Não sai. Depois da TOF vai ser o tema, o que você vai fazer? Eu queria que curar a Lívia. Vai curar a Lívia? Ok. Ok. Então os dois podem ir curando a Lívia. Não! Depois vai ser o tema. Vai cuidar do Murso. Enquanto eu curo a Lívia. Você vê? Nossa, o Murso de novo. Cuida do Murso. O patrão está ali do lado. Ele olha assim. Por que você chamou ele? Tira vídeo aí. Não, eu disse que isso não ia controlar. Não que não ia acontecer. Paralisado? Murray! Controle-se! Eu reconheço a voz, certo? Presumo eu. Escutou uma voz gritante na sua cabeça. Não é, não é só voz. Olha essa voz. Oi! Por ter passado o primeiro teste da voz dele, eu consigo reconhecer a voz. Controle-se! Mais ele fala, mais irritado você. Tá entendendo? Ah, eu tô cachorrando, sabe? Não, eu quero que você tá entendendo. Eu tenho menos. É, como referência. Ah, gente, controle-se! Pensa naquilo, te acalma! Eu não mexi nada. Nada, nada. Se soltar. Libertar a magia. Na hora que ele pode dizer falar isso, eu posso ficar com uma reação. É que assim, eu não sei como é que funciona, tá? Eu tô imobilizado. Mas eu consigo, tipo, parar de. Pensar na coisa que me acalma, tentar pensar nisso aí e relaxar. Pensa, um monte de coisa. Você não consegue dar nada. Eu quero saber. Você tem um pouco de consciência ainda. O que você vai pensar? Sua mãe. Óbvio. Eu vou falar o que da sua mãe? Isso não é uma coisa. Isso é uma coisa. O que é? Muita coisa. voz dela e o que ela representa pra mim. Já de cabelo que ele fala feio, eu sei que ela fala. Não sei, você não vai. Tá, ela tá acordada, né? Mas tá, é uma das minhas fotos que curam ela. Não, controle-se! Você não é um animal insano! Sabedoria. Lisbeth, você está acordada. Você vai dar bônus para ele nessa situação? Está tentando sair da magia. Se ele agora chega. E a puta balançando. Sai. Ela fica fazendo. O som da voz do dinossauro, tá? E começa a sair um som afinado, quase melodioso, quase como se fosse uma música. É um som acalmante, tá? Quanto deu o seu teste? Tirou um dado, né? Falhou o teste. Você não é um animal. É um humanoide. Mas vocês vão fazer um arco em pé ainda? Um hobby goblin? Se tiver jogando meu turno. Espadada. Vai lá até decepar o cara. Vai, a situação então. 20. 20. Acertei. Mais 12, né? Mas a destreza é isso, com um ataque normal. Então mais 4. Mais 4, 16 de dano. Ela ainda tá em pé. Ação desse último hobgoblin. Bota perto dele. Eu tô perto dele, porque eu cheguei pra atacar ele. Ele tá com Pode pra cá. Estão lá acalmando o Murray. O hobgoblin levanta, ele pega a espada dele, olha ao redor, vai pra cima do Theon, tira a espada na mão do Theon, puxa, bate com a espada no rosto do Theon, corta. Nossa. Seu rosto. E aí ele olha ao redor e fala: lutem, seus inúteis! Lutem comigo! Eu já estou fazendo isso. Você vai e ataca ele. Ah, passou outro ataque? Você tem só um instrumento. Eu uso é como uma ruinada, por causa do instrumento. Uhum. Então eu posso fazer um com uma. Ataque com ruinada. Tá. Mira. Ah, eu tinha tido isso aí. Acertei. Mais 8 de dano. Arrancar iscas. É. Certo. Só não, nossa. Acertou? Acertou. Tá marcado como menino. Você escuta aquela vozinha? Eu escuto muito. Eu tenho que usar tudo que você tem que usar. Lutem! Por mais, lutem! E aí ele pega e vira na direção do Moura. Está em defesa. O outro é fraco. Ah, tá. 6, 12, 17. Vai na direção do Moura e vem outra fraca. Assim, cai embaixo. Joelho. Não, sentado, sentado. É de joelhos mesmo. Ah, ele tá transformado. É, ele é grandão, cara. Tipo, eu tenho isso na cadeira, vai. Do saco dele. Quanto você tem de altura? Qual personagem? Você. Dois. Você. Não, eu. Eu tenho. Quanto que o Murray tem? Dois. Fica tá. Nas pontas, na ponta dos pés, tipo uma bailarina. Tá na altura da virilhazinha. As mãozinhas assim também. Beleza, eu passo costas. Ó, dá um pouquinho aí, né? Se você dá uma bolada, mais ou menos isso, calma. A proporção. Como é que você tá? Como é que tá a senhora personagem? Dá só um assim. Tá com o machado assim, o corpo encurvado. Tá, eu entro na frente dele. Vira de frente. Murray, presta atenção, não é tua falando. Você foi o único que me defendeu. Presta atenção. Foi você o único que me deu proteção. Foi o único que pegou no colo. O único diferente de todos os outros. Diferente. Que quis acolher um humano em seus braços pra proteger. Então não vai ser hoje que você vai deixar de proteger o garotinho. Presta atenção. Acorde. Garotinho. Eu sei que o Murray tá aí dentro. O Murray é bom. Acorda. Não se deixe levar. Presta atenção. É a Toff que tá falando com você. Presta atenção. É isso que eu quero. Agora eu peço que você. Presta atenção, garotinha. É isso que eu quero escutar. É garotinha. Ah, tá. Toff tá fazendo isso. Ok, peraí. Toff tá fazendo isso. O que vocês estão fazendo com esse item? achando a chave. Foi com o anão. Agora que eu não sei se o teste foi ele, se tem que expulsar o Mario Bros. Mas eu tenho que sair do. Acho que tudo isso. Sei lá, não sei. Tá chegando. Tô. Chave? Eu acho que era do. Ainda não joguei lá pra esperar. Vai lá. Eu tô. Pode jogar, né? Tô perto ali pra ver o que vai acontecer. O que é essa borracha aqui? Ninguém fez mais nada. Deixa eu fazer sozinho. 15 no dado. Não sei se ela vai me dar bônus. Tá dando bônus pra ele ainda, né? Passou. Então, 19. No meu ele passou. 19. Vamos, 19. Se ela der bônus, 19. 19. Não é no seu. O Rin começa a se acalmar. O que mais vocês fazem? Eu tenho que passar. Filho da puta! A legenda completa, coisa! E aí, você aceita ou não? Vou pensar, tá? Vou pensar. Beleza. Vou pensar. Não é muito que eu tô vendo, mas... Tem que pagar a XP, não, velho. Você vale tudo. Várias chaves. Peguei. Tá. Inclusive uma chave que se destaca. Uma chave comprida. Os dentes dela são grandes e grossos. Vamos abrir aquela porta. Vamos abrir a porta e sair. Ok. Eu só pega a chave e começa a me bater. Murray, quando deu seu teste? 19. 19. Ok. Começa a ficar mais calmo. O que vocês vão fazendo agora? Senão você tá cheio. Okay. Mas... agora. O pega a chave e começa a bater no lobo. Você dá uma coisa. Olha que a coisa que tá dando. Ei, Jeff. E depois Nanã tem um monstro. Como assim? De quatro partes. Atrás dela ou depois? Depois, depois. O monstro tá ao lado do peça da Nanã. Eu sei que você é lá. Dragão. Eu quero. Azul. Que cor? Cinza. Eu quero mais cama. Oi, dragão! É uma espécie de um dragão cinzento. Uma criatura cinzenta. Mas que ele fica com a. Você tá chegando perto. Ah, não, tá lá. Ela levanta e vai se nos. Por favor, me solta. Me solta, me tira daqui. Calma, calma. Me tira daqui. Só não é grande. E o dragão ele vai se na grade, ele pega e sobe na grade assim. O que tá acontecendo aqui? E sobe, vamos ver o dragão. Eu acho que eu achei o dragão. Cheguei, né, Jeff? Tô com velocidade ainda. Você tá indo com ele? Ah, não, eu fui pra cela, se pegar a chave da cela. Depende da Nan. Você vai ali e depois vai soltar. Ok. Mas já, ok, Murray voltou no Murray, o que vocês estão fazendo? Eu tô conversando com ele ainda, tentando acalmar. Acalmar ainda. Mais alguma ação? Nossa amiga aqui. Precisa de ajuda. Eu tô imóvel. Tem um filhote de dragão, sei lá. Filhote. É, o último dragão que a gente enfrentou era bem maior que esse, então acho que é o pior. Não, ele ainda tá transformado e ainda tá irritado. Então, tem meu dragão com sentido. Eu também tô lá, né, você também tá lá. Esse dragão aqui, ó. Bonitinho. É cinza meio esverdeado. Ah, parece um morcego. O Gremlin. Você consegue. Tá, gente. Aí é lógico. Eu não sei. Tô fazendo propósito. Oh! Oh! Oh! Eu tenho carisma. Ou sim. Não é que queria minha parte. Ele pula assim. E fica. Batendo assim. Na grade. Favor de vida é o que mesmo? Ele acrescenta mais dois no dano. Eu vou perto do dragão, ver se ele sente a cebola, mas. Eu tô uma cebola, velho. O cara tem uma cebola, velho. É que eu trouxe pra Alex. Mas não é pior que um alho pra dar pra uma pessoa. Ok, o que você vai fazer? Cavalo. Só o seu cavalo pode ser cebola, mano. O papo tá com o Neymar. O Neymar sobe em qualquer coisa. Murray, presta atenção. Tô prestando. A outra vez que você entrou em fúria, você sentiu sua mãe te abraçando. Lembre deste abraço e o quanto ele é carinhoso pra você. Volte assim. Volte. Você abraça ele. Mas por trás. Oh, agora ele aceita. Di, adoro. Abriu o olho, Di, tô aqui no roubo. Rola um outro save agora. Sabedoria? Isso. Esse pode rolar com vantagem agora. Uma, duas, três. Três. Só ladeira. Mais um bônus, 17. 17. Você não quer regular, não? Você não quer regular, Bruno? Até o ponto herói. Você acha que vai ver mal? Eu acho. Peraí. Estamos no país. Beleza, ele não falou a dificuldade. Não sei se teria compensa regular. É mais do que 19. Já tinha 19, continua assim. Rola. Que você tá na vantagem, rola dois lados. Errou. Porque eu queria. Tá, 17. Dependendo, poderia adicionar um DC. Não sei se fica isso aqui. Porque foi pior. Quatro, por isso. Dá mais um turno, depois a gente vê. Você não é muito sofinho. Ok. Permanece 17. Que mais? O color dele é tá monstro? Fica exposto. É, não já mato pra ele, fica exposto. Com a mãozinha da tofa, ela vai até o osso dele. Uhum. Até invertido pra lá. Pesado, você não consegue. A cadáver tem que cortar. Não. Aí eu faço usar o comando dele. Não. Nossa, sim. Alegria! Alegria! Pessoal, pode usar? Pode usar? Vai com o colar! Aí você começa a ver o. Aí eu tenho um movimento! Não sei se você vai dar o comando pra mim com o colar. Nossa, olha que tosco! Não, aqui não, mas você não consegue. Você não consegue. Ó, você tá lá tentando erguer um negócio pesado pra caralho. Morre, rola outro teste. Normal ou vantagem? Normal. Ah, sai de um vídeo. Um passarãozinho. Não, acho que é pra magia comando. Né? Tá preso. Preso. Não, essa aqui eu tenho que tirar mais. Cada vez pior. Rola né? Outro agora. Não tem como normal. Isso. Tira um. Não. Quebraram o vidro. 18, 17. Eu não tô estourando bônus pra você logo vantagem. 6 turnos ainda tem. Você escuta uma voz na sua mente. Vamos, Matheus. Vamos. 14 com 4 dessa deu bônus 18. Matheus. Responde essa voz. Responda. Eu não consigo responder. Consegue, tenta. Não. Consegue pensar. É, mentalmente dá. Responde pra ele. Ele fala isso. Consegue. Não sei fazer, como é que é. Assim, amor. Assim. Vai, amor, esse negócio tá toda cagada. O copo tá tudo cheio de sangue ali, né? Um pedaço de cérebro, um pedaço de voada, né? Pata de urso chega por trás. Ih, fudeu. Aí que eu vou ficar mais bravo. Eu dou espacinho pra ele. Eu vou ficar pressionado, né? Licença. Fica assim no bolso dele, alguma erva. Caí. Pega. Põe assim no morro. No nariz dele. Isso é doença, cara? Esse nariz do Murray. Eu quero cortar. Ele começa a falar. Vamos, acalme-se. Você é meu irmão de batalha. Acalme-se. Legal, os lábios já podem fazer teste já. Acalme-se. Você é mais forte que isso. Você controla a fera. Você controla a fera. Não ela controla você. Você controla a fera, Murray. Qual outro teste? Vantagem. Vantagem. Cara, se eu tio bem. Mas tá enfraquecendo o negócio. Por 20 dados passaram os testes. Bosta! Nossa, é muito útil. Por que jogar os meus que é falando? Joga os dados dela. Vamos ver, vai. Joga esses dois aqui. Esses dois aqui é maravilhoso. Isso, joga o dado sem eixo. Deixa o sem eixo aqui. 18. Nem me surpreender se esse dado caísse qualquer hora começasse tipo. O bagulho começasse a se tá ligado? Você começa. Eu tava gostando de ser gostoso. Os pelos do Muni vão regredindo. Ele vai voltando a si, olhando ao redor, vendo vocês. Os olhos dele vão voltando ao normal. A pupila vai brotando de novo nos olhos dele. E você tá novamente normal. E cansado. E parado. E parado. 3 minutos da tocha. Tem burrice da tocha. Cara de cara chata. Vai tomar no. Vou largar até o ult do cara. Vai acabar o ult do cara? Ok. Uma chave só vai ter uma lembrança. Agora que eu vi. Ele agachou. Ele provavelmente eu. Não, ele agachou a codinho, tipo, ele é um pegante. Lembra sim. Ele tá arqueado. Ele só nem se transformou. Mas sim, ele tá arqueado. Eu sei mano. Não sei se eu consigo. Você não consegue nem se mexer. Tá. Você vai chamar uma gaiola. Do jeito que você destransformou, você solte. Bom, solte. Não, vai chamar. Não, primeiro. Qual é o seu nome? Eu vou esperar um pouquinho até a ser... Infernal? Invernal. Ah, o que você está fazendo por aqui? Tô... Infernal. Eu sou um bom de chave, já estou achando. Ela tá entendendo, né? Por que você está presa? Infernal, já fala com ela? Todo mundo lá. Ela fala com ela, entendeu? É, ela fala com ela, mas não tem que você não fala não. Até tem pra lá. O que você tá fazendo aqui? Por que de cadeira? Eu não consigo colocar uma regra. Não tem a parte de nada, não. Eu tô com uma barba. Uma barba bem... Só um segundo. Irreverente. Ô, Lisbeth! Lisbeth! Oi! Chega aí! Ela sabe qual é a casa. Correndo. Ah, como que a Nata vestida? Uma saia na altura do joelho, assim. Piriguete. Isso. Na altura do joelho pra ela, isso daí é um. Sobretudo. Na altura do joelho dele, ela vai ver. Na altura do joelho de vocês é uma anti-saia. Eu falo assim. E... Opa, assim marrom, casaco de pele marrom, tá? Camisa branca por baixo. A sainha dela, ela é um tom de verde com um xadrezinho vermelho. Isso é a rodada? Não, isso é tudo marrom. É... Eu sou tudo preto. Peraí, depois de 10 segundos, porque eu vi que ele destransformou, eu tirei a magia. Ô, Celerinho, chega aí. Sei, o Grial chamando todos vocês, aí vocês vêm lá. Vamos pro quarto. Se tem alguém lá dentro, tá? Tá, tá. Vocês podem ver lá. Tem uma coisa estranha. Esse aqui, ele tá chamando um monte de gente, mas não assista. Nós somos do bem. Fecha em todos os olhos. Fecha os olhos, pra não ver que é magia. Na verdade, é feiticeira, não. Aqui é um bigode que vocês mataram. Por que ele prendeu esse? Não sei. O quê? Eu ouvi. Meta o dragão ali. Chegou aqui mais rápido ali. Vai brincar lá. Você quer é brincar? Quer dizer que é ou arcano ou natureza ou religião? Que é os que eu tenho bônus, acho. Arcano, história e religião. Arcana. Não, o bônus é o mesmo. Você pode não, história eu tenho proficiência. O resto não. Não é história, então. Eu vou jogar. Deu 9, que é o mínimo que ele podia dar. E rola arcano. Arcano? Então, 9 mais 2, 11. Deixa eu trocar o pochete de novo. Tá do mundo. Você olha o dragão. Vem ver o dragão. Não é acordado. Não, eu não fiz uma voz. Você vê esse dragão aqui, ó. Eu fiz de proposta. Não é feinho. Não parece que é criança. Não parece um bulldog. Eu sou Stitcher. É verdade, isso. Stitcher. É feio. Stitcher é feio. É um pai dracônico pra ele. Olá, amiguinho. Qual é o seu nome? Dolinho! Dolinho! Você não entende nada. Agumon. Sou seu amiguinho. O que você disse mesmo que encontrou? Dragãozinho. Isso não parece um dragão nem de longe. Ele não me entendeu? Eu também não. Não, isso aí não é o dragão. O que é isso aí? É o bichinho de estimação da feiticeira. E por que ele tá vendo? Eu não sei, eu já disse. Acho que ele não obedecia a ela. Lerim, não é um dragão. Eu percebi. Parece muito um dragão, mas não é um dragão. Você sabe que é uma criatura. Não deixa ele. Usada. Instrumental. Usada pelos magos. Você sabe o nome dessa criatura. Por isso que eu não gosto de ser burro. Nossa, eu esqueci o nome dela. É o. Lembra o nome. Eu tava lembrando que era. Limp? Não. Tem, é sim, tem o Sprite também, não é? Não. É o outro. Eu esqueci o nome do outro. Eu sei. Professor, eu sei. Não, você tava lá. Peraí, que eu vou ver aqui no livro, na magia. Na magia aqui do. Vem, vai. Você puxando a memória. Na magia aqui do Warlock, cadê? Gente, vamos encerrar? São quase 9 horas. Ó, peguei o loot do cara. A chave. É um pseudo dragon. Se sua chave vale a pena, eu vou fechar pra ela. É um pseudo dragon? Não. Porque em Quasit são os 4 familiares que tem especiais. Aí eu vou lá com eles. Todo mundo tá saindo pra cá, já. Desculpa, mas eu vim que é com H, né? É. Sim, eu também vi que é com H. Vesti aqui na todo mundo subindo na besta. Todo mundo indo com o Grião? Eu tô vendo aqui não, no tô normais. Lá me recuperando. Ok. Eu tô também. Eu tô cansado pra caralho. Vocês estão se recuperando. Os dois que não chegaram. Depois que vocês se recuperam, vocês vão até lá ou vocês ficam? Não, continuo observando o ambiente, ver se tem mais alguma coisa. Você sabe o pata de urso. O lugar mais bonito que aqui. Não, o que? O lugar mais bonito? Mais bonito? Passa aqui. Jeff, não sei se não tem aqui. Algum? Quem foi lá perto? Nina, é você? Nina, é você? Que merda? Louco Metal. Fecha os olhos, você não tá vendo? Louco Metal. Que o cara faz na filha dele. Eu não lembro qual que é. Você não lembra? Quem que é o que é viu daí? É a menina que me transforma com elfos. Que vira o cachorro. A menina que transforma com o cachorro. Que era amiga dele. Eu não lembro muito do Fumeto, eu sou algumas partes. Quem que é familiar? Não ajuda. Ah, é um furinho. Eu acho ele muito lindo. Parece o Banguela, cara. É um Banguela com furúnculo. É um Banguela com Stitch. E eu com você. Adoro, ele é boa. É um furúnculos. Homúnculos? Não, furúnculos. Credo, isso não é uma coisa boa. Nojinho, não é dragão. Mas não é, se ele está preso, deve ter um motivo bom para nós levarmos ele de volta. Ou então, qual o motivo para ele soltar? Hã? Por isso é só para ele chegar e soltar ele, então. Não, vocês estão achando. É um familiar, isso tem um apreço muito bom para o seu dono. Se ele está preso. Exato. Por favor, tire daqui. Tira de você e me salve. Então, quem tá com a chave? Eu tô com a chave. Você chegou lá já? Já. Depois pegou as coisas do Bobby Bob. Calma aí, rinoceronte. Já volto. Vocês se recuperam, fazem o que? Uou! O Daniel se afastou e foi lá. Eu tô puxando pata de urso. Cadê o carrinho? Tô puxando pata de urso. Força pata de urso. Ah, aconteceu de novo. Só a conversa dele já. Desbloco, deixa eu mexer aqui, se tem alguém por trás. Nada. Eu vou conhecer o lugar. Beleza. Ok. O Grial tá aqui, rezando, só vai andando. Vou conhecer um lugar. Chegou aqui e vai pra que lado? Vou ficar ali, vamos. Vou conhecer o ambiente. Eu tô indo devagar. Tipo, tô andando, tô prestando atenção aqui, tô vendo lá embaixo. Suponho que isso seja o meio de tempo que eles estão conversando. Eu tô indo devagar pra percebe. Ela já ativou as runas? Runas? É, né? Não. Eu não sei mais nada sobre o ovo. Elas bateu os mágicas. Altamente sim. Você entra em tudo ali com o ovo. O Júlio tem 15. Mas tá, tem outros também. O João tem uma juração. Tem 7 de graça? 7 eu não sei, mas a bolsa eu sei que tem. Tem 7 caras que tem. 50 milhões de reais. Não vale a pena. Pô, segura aquele 7, né? Não pega, ó. Escutem. Não pega. Faz de novo. O que é seu colar? Não, pinguinha. Minha jaula. Ah, não sei. Ainda não. Não. É, presente? Não. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Quem importa tá presente. Quem que não tava? Eu e a Você não tá. E o Mourinho e o Pato. Não importa que eu não tô. Tá só eu no peso, acelerinho em você. Aguenta só um pouquinho. Aguenta só um pouquinho. Vou procurar eles. Mas vocês sabem onde eles estão? Não, eles estão ao alcance da vista. Tá vendo onde estão todos? Eles conseguem ouvir? Eu vou falar ela aqui não. Já tá longe pra cá. Porque, então, às vezes eles querem fazer alguma pergunta, né? Não, eles vão. Não, eles não querem ouvir, senão eles estariam ali perto. É, eu tô exausto, então tem como não estar ali perto. É. Eu só quero fazer a pergunta pra ela sobre o bichinho só. Ela já perguntou sobre o bichinho. Vai fazer uma pergunta. Fala assim. Fechem. Todos fechem os olhos. Vou fazer uma pequena oração. Todos estão, deixa eu ver. Beleza! Lembra do que a profecia é só, vocês vão me chamar. Sim, mas o é de proteção. Sim. Tudo bem? Ah, pega, talvez, é de preso. Fala com esse número, mas você não tirou a ponte. Fala com a favela. Fala em bosta, fala em bosta. Não. Você tá até agora cachaça, deixa eu ver isso aí. Simplesmente paro e falo. Agora está tudo bem. Nossa, tá no cano. Ah, não tá tudo bem, não. Tá tudo bem, não. Aí aparece a bruxa. A Top tá aqui, ela chutou um caninho aqui. Ô, Top, que susto, mano. Ah, eu não vi esse cano. Ok, Lisbeth. Onde estávamos? Vocês? Ai, beleza. Por favor, me solta. Eu consigo saber mais alguma coisa sobre o bichinho? Vamos ver se ele consegue ficar de novo ou não. Não, não continua. Não. Eu faço assim pro bicho, ó. Pare, agora. Raio de gelo no olho. Por que você tá fazendo isso? Vai com o jovem. A bruxa tá vendo a gente. Você tá louco? Eu vou com o jovem só vai ter que matar. A bruxa tá vendo a gente. Você sabe? Veio, aliás. Sexpert, é dela. Eu acabei de ver. Ela tá olhando por ele, você viu isso? Jogou raio de gelo no bicho. Corre pro canto assim. Não, que ele tá no final. E fica encolhido lá no canto treinando. Eu já tô vendo, nem preciso sair da cozinha pra eu descobrir ele. As vezes são fortes mesmo, essa legal. Mas seu pesadelo fez alguma coisa de mal? Ele fez? Para quem? Ele não tá aqui. Eu sou um mozão de um monte de gente. O bichinho veio pra você. O bichinho é da bruxa. O bichinho não fez nada pra você. Por que você tá matando ele? A bruxa fez, quando ela fez ela lá pra mim. Vamos matar o bichinho. E ela vai ter o mesmo, ou pior do que o bichinho. Nossa, o bichinho, quando tá apareceu. Ok. Ô, Toff. Obrigado. Oi! Para de tropeçar. É como a bruxa me controla. Ela te controla? Sim. Por quê? Você tá com uma dívida. Você também é aterrorizadora? Sim, porra. Não tem como de retirar isso não, de você. Não, soltou, mas ela devia ser franca. Não que eu saiba. E onde ela fica? Porque ela até agora não encontramos nada a respeito dela. Eu posso levar você, então. Faz até lá. Pra que? Se a gente te soltar, você vai fazer algum mal ou distrair? Não por vontade de ela. Você vai controlar ela? Correndo desse risco? Sim, com ela corre de um. Desde que não passamos o... pelo portal do esplendor, vocês não correram bicho. Onde fica ela? Mais adiante. Pelo amor de Deus, a gente encontrou ela pra quê? Ah, pra cá é pra que você falou, né? É. Mas ninguém precisa falar, ela usa você pra quê? Eu queria que contasse todos os segredos da mina pra ela. Por que ela te mostra depois disso? Eu não contei. E ela. Por que ela não leu seus pensamentos? Não sei. Você conhece o Gordinho? O Gordinho. Gordinho. O Gordinho gostoso? Eu faço assim, da festa. É Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Gordinho. Ele sabe, ele não sabe, dando um cagaço. Bender. Zé, que você tá sozinho no escuro, assim. Ah, cara, não tá ficando que com ele. Você tá com a cabeça assim? Sim, eu sei. Me escondeu. Tá bom. Não, pode achar algo do outro. Eu sinto muito. Vou pegar o bicho aqui. Eu vendo isso, eu volto. Top. Eu faço assim pra você, ó. Tá preparada. Mais. É. Bom, você disse que pode nos levar até bem próximo dela, né? Sim. Podemos tirar esse colar do. É só tentar. Ela não conseguiu tirar, você pode tentar. Impossível tirá-lo, ele está protegido por diversas magias. Posso tentar? Sim, abjuração, evocação, transmutação. Nossa, vai dar magia, não é? Então, se eu tirar, você vai tomar alguma coisa, tá? Não posso. Não, o negócio ainda tinha nada. É só segura. Tá mandando, segura. Tá, não. Você sente frio, muito frio. Muito peso. Já sabe, já sei a transmutação. Pô, é. Você tirar dela, vai vir pra você. Pega a pintada. Nossa, ela tá ligando. Não sei se eu lembro. Baixa pra cá. Ok. Isso é uma melancia. Esqueci, né? É preta, preta. Cadê a preta? Ah, aquela azul vai ser preta. Esse colar. Mas você consegue tirar o é uma corrente de prata. No pescoço dela. Pendurado nessa corrente. É um disco de prata desse tamanho. E tem uma estrela de 5 pontos. Diversas runas arcanas ao redor. Vai lá, vai lá. Em detalhes dourados. Então, é o Ica. Tá escrito em que língua? É um idioma arcano. São runas de encantamento. Não é uma língua, não são quadros. São runas de encantamento. Dá pra tentar decifrar as runas de encantamento. Não é uma língua, é um idioma. Verdade. É porque não tem uma linguagem pra usar. Tá escrito assim, ó. Uga, Uga, Feiditão. Tá mesmo mandando tudo com ele. Sai a alma do corpo. Você vai tentar decifrar? Abre. Comendo. Ele olha pra você. Ela tá. Ela é druida. Então, mas tá superando o druida dela. Mas um ser maligno. É só morto vivo. Agora não tem mais isso. O morto vivo. Tem? Tem. O morto vivo agora não tinha feito aquela vez lá, nem tava tomando mais. Não, então, o morto vivo e o construto não curam. O resto tá. Então, toma dano. Não toma nada, não toma nada. Então, agora não tem nada. A magia fala assim, não tem efeito nesse momento. Você sei que o poder tá na boca. Ninguém pega e se esconde. Tá tão bom com essa magia de curso. Se esconde. Ele se esconde, porque ele não aceita um segundo. Então, tem que Não sei. Você vai ter um vampiro também. É um homúnculo, ele pode ser qualquer coisa. Não, mas isso mostra a ligação dele com a Azul. Eu não sei. Não seriam os anões lá atrás? Comendo perto de você. É mesmo? Foi um bom perto. O quê? Um anão, pegados que começa. Agora eu lembrei que tem uns carinhas congelados lá atrás. Comida? É uma boa informação. O que será que eles amam essa mão? Não mordeu eu não? Não. Eu não. Cagou e tá comendo a comida. É um bicho do mansinho, eu não amo de você. Vou fazer uma palavra de recomendação. Comando pra ela, tá? Ah. Que ela vai lutar ao máximo pra não fazer nenhum mal a ela. Tá, resista. É só uma palavra, né? Comando é. E palavra de recordação, você entende? Tudo que começou na magia? Palavra de recordação, na verdade, vai se lembrar de coisas. Palavra de recordação é lembrança, Estel. É, pode entrar de forma linda, se você percebe muito. Eu gosto mais de mais Bom, antes eu vou tentar disfarçar magia. Então você que você quer. Ok. Ah, mas eu preciso usar um. De que nível? Gasta um e usa de sexto nível. Deixa eu ver. Já gastou de sexto. Usa um ponto de. Vai ter que usar um ponto de. Não, não gastei. Tu não gastou em cura? No grau? Foi a espada. Foi a espada. Ah, foi a espada. Eu faço o teste de perception. Quanto? Deu 17. Vai, tá, eu uso. Tá de boa! Tem nada. Eu não tenho preparado. Sexto nível? Ah, não, você não tem preparado. Não, a melancia, a pessoa? Alguém de tamanho. Sente uma construção, uma caverna. Tá. Isso aqui é o quê? Legal. Ele faz assim, ó. Tá. Barulho. Ó, você fez expansão, calor e respiração. E chega até ali. Por quê? Ponto de interrogação. Ocupação do fruta lá, né? Bom, aqui. Rapaz, tá caindo muito pra poder recuar e eu tenho que ter a vida se levantando. Vamos no final. E cada 5 minutos. Cada 5 minutos suave, cada 5 minutos. Muito grande. Aqui eu sinto que tem uma abertura. Sente. Uma corrente de ar, eu pego a situação do goblin, coloco no encaixe nas costas, entre a bolsa e eu, pego meu outro bastão, ou aquele pequenininho lá, coloco ele aqui e pra tentar sentir a aura de tendência. Ok. O que vocês estão fazendo lá com a Ana, com o bichinho? Então, eu vou fazer sexto nível de espanagem. Você quer jogar o dado só pra ter uma farmácia de nível maior ou não? Sexto, né? Tá. Se for... Não, mas se não for. Se não for pra ser, não vai ser. Se não for pra. Só pra tipo, dar a história da magia. Tá. Então vai e faz um super magia. E vocês em aula batendo assim no colar. Isso não funciona, pode ser. Isso é uma magia mais poderosa pra ele. Eu tenho medo desse nome. Que mais? Última frase? Última ação do nome. Bom, então eu vou. Deixa eu deixei fazer. Eu tô rezando pra glória. Ao meu tio, comigo, meu tio todo mundo. Ok. Ou é a palavra dele? Tô deixando aquela maneira agora que ele já. Apesar que tá pesando um pouco, mas. Vamos ver pra mim. Você lembra que você falou de aí? Que nível que é? Vou ver agora, porque eu acho que uma recordação é uma ordem ou uma dama. Lisbeth. Ah, sim. Não muito longe daqui. É. O problema é que se eu for até lá, eu não posso ir até lá, porque a bruxa me proibiu de ir até lá. Ah, e até lá tem eu mais. Eu estava incitando os escravos a se rebelarem contra ela. Ela me proibiu de chegar e ir até as minas novamente. Você sabe o que congelou aquelas pessoas lá em cima? Sei. O que foi? Foi o dragão. Então existe mesmo o dragão? Você não confia em mim, ó? Não, mas é que... Isso não é um dragão. Não, sim, mas... Você sabia disso? Agora eu descobri realmente que não é um dragão. Eu sei como encontrar o dragão. Posso levar até ele, se vocês quiserem. Qual é a série? A última cena. Acho que devemos confiar lá, né? Não vou usar pra gente. É, você nos provou até agora ser de confiança. Mas, além do mais, você não passaria bicho, por nós todos. Mas esse bichinho me irrita. Toma, ó. Você tá com ele? Tá. Eu tô dentro da jaula. Ah, tá dentro da jaula com ele. Ah, você me cortou a parede. Como sempre, protegendo o kit. Fala de novo, esse bichinho me irrita. Esse bichinho me irrita. Você que tá atrás do bichinho também. Não é pra você, é pra bruxa. Ele tá nem te vendo, ele tá comendo, fica quieto. Mas ele ouviu a minha mensagem. Mas ela se falou que ela enxerga no canal. Bom, desculpa, mas... ele não pode ficar assim. Ele vai ser solto, ele não vai ficar assim. Vai ficar o quê? Hã? O quê? Ele vai ficar sério. Ah, não. Eu apoio essa ideia. Você apoia ele? Coitado, bichinho. Ninguém apoiou. Qual a tendência de vocês? Ninguém aqui apoiou a gente matar o Murray. Então eu sugiro que ninguém aqui toque do bichinho. Ah, posso. Não foi nem Deus que criou essa coisa. Posso recordar de uma coisa? Vocês deixaram o Murray consciente. Vocês deixaram o Murray consciente. Vocês já mataram ele, esse bichinho não tá tentando me matar. Ainda. Eu posso te relembrar que esse bichinho é da bruxa? Eu posso te relembrar que a bruxa tá tentando te matar? Eu da bruxa porque você tá preso. Aliás, qual é o seu nome? Olha. Invernal é meu nome. Infernal. A bruxa prendeu o bicho aqui. É. Não tem lógica de que você deu. Ele. Eu não sei o que. Isso vai ser um plano. Você falou que foi sério, um plano. Jogou o Hobby Goblin. Sim, mas deu da bruxa. Parece que a bruxa não queria mais o bichinho. Mas ela não analisa a árvore. Ela analisa a árvore. Que tem uma druida. De prender o bichinho? Não, ela é doida, não. Bichinho. Então tem uma outra coisa pior ainda. Ela pode dispensar do bichinho. Por que ela não quis prender ela? Porque não serve pra ela, não. Ela virou errado. Mas ela pode dispensar, não criar outra. É que eu não tô na cena, senão eu falo alguma coisa. Não sei, isso eu não sei por quê. Tá muito suspeito. Isso aqui eu não gosto desse bicho aí. É, agora eu também percebi que ela não gosta, mas ela ainda tem acesso. Mas ele é bonzinho, ele nunca. Fez bom, mal, nunca me tomou me atacar. Então, eu vou uma coisa que você pode usar. Fofinho. Cara, eu pensei, só que eu não tô na cena pra falar. Seu Elimins, se você acha que se usar detectar bem ou mal, essa criatura vai se revelar como má e não vai dar em nada? Ou... Provavelmente, ela é um familiar de uma bruxa. O familiar de um bruxo raramente é bom. Provavelmente ele é neutro, como qualquer outro animal que existe. Não é um animal. Bom, você não tá interpretando dois, né? Tá interpretando um líder e um warlock que é o meu negócio. É um animal ainda. Então vamos ser justos e neutros? Primeiro eu vou deixar ele sério. Isso não é ser justo. Você ia ficar um urso. Se você cair o bichinho, você não fez nada. Ainda. Então. Se ele fizer, você faz alguma coisa. É o radical do Calmir. Minority Report. Eu vou te dar um voto de confiança. Na primeira ação que esse bichinho fizer que for contar é a mim, eu o mato. E a culpa será sua. Não tem problema. Não, eu consigo, eu consigo te matar. Fique a prova disso. Tem alguma emboscada no caminho? Emboscadas? Eu abro a porta. Não há arques ainda. São muitos orques. Eles estão nos salão de prata. Tem muitos orques lá. Vocês devem eliminá-los. Tem algumas criaturas que a gente matou. Hobgoblins. Tem mais deles? Hobgoblins? Sim, existem alguns. Nas minas. São muito fortes? Você não sabe de alguns itens? Não, eles não são tão fortes como esse que vocês mataram. Eles são muito mais fracos. Eles conseguem mais facilmente. Tem quantos dragões aqui? Mas eles estão acompanhados. Para nossa alegria. Mas os Hobgoblins eles estão acompanhados. A bruxa ela faz. Dragões, ela faz. Criaturas de pedra. De metal. Dionis. Dionis? Não. De pedra de metal eu sou. E mortos vivos. Eles são. Como se homens gigantes de pedra de metal. Mas eles são gigantes de pedra. E tem mais coisa. Ali existe. Não, segurei aquela menina! Volta, Top! ela aponta pra Toph e grita assim: segura essa menina. A Toph tá aqui, isso é uma plastia, please. E aí quando ela chega aqui, vocês escutam. E a parede explode. Eu escutei ela gritando? Anã? É. Não, mas você sente bem. Você tá no meio das corações, você sente bem desperto. Você olha pra Toph e você vê a parede estourando, blocos de pedra desse tamanho voando por cima da Toph e de lá de dentro. Tá. Saindo uma criatura. Não precisa de tudo isso. Assim que eu escutei o barulho, Jeff, eu tenho a branca. Desce e vou tirar ela dali. Ah, é tipo alguém. Até você chegar a Beber Pai. Até você chegar a Beber Pai. Tô indo com a intenção de velocidade. Não, até você chegar a Beber Pai. Eu já saí. Tiver tomando um copo de água. A parede já correu. Tipo assim. Ok. Valeu, só. Terminou com uma criatura estourando a parede. E vocês veem. É uma criatura. Branca. Reptiliana, imensa, escamosa, de pele escamosa, gosmenta, de um verde meio esbranquiçado, tá? Com algumas manchas negras. O pescoço gigantesco da criatura sai lá de dentro, estourando a parede, serpenteando, como se fosse uma cobra gigantesca. E junto dessa criatura tem mais uma outra, mais outra, outra. E puta, saem 9 criaturas. E elas vão derrubando a parede e vem acompanhada de um corpo, unindo todas as cabeças. Tchau, entra. Nossa. Saindo lá dentro. Beleza, cara. Elevador de pé. Fogo. Ok, chega por hoje. Beleza. Um banho. Ah. Coloco mais. Morreu, não vai recuperar nada. É, tipo, é um inimigo. Não, 9 ataques por turno, não. 9 ataques o rei, o Hydra. Você sabe o que significa. É a hora que eu tô América voltar. É a hora que eu tô América voltar. Porque... É mesmo, tem. Corta uma cabeça. Eita, a Hydra. E a Hydra. É o final do céu, Capitão América com isso. Caralho. Dia Fê, você programou isso, Dia Fê? Fala sério. Cara, não tinha pensado nisso. Quando eu falei, eu não pensei. Isso é uma coisa ali com o Jô. O Abdômen foi que foi. Que está morto, né? Mas ele não é preto, com a cabeça partida no meio. Ah, ele ficou preto, depois que petoscou. Amor, você pode sair? Não. E XP? Nossa, eu deixei XP pra caralho pra galera agora aí. Estou com vontade de mijar. Ele tá só pra caralho, todo mundo, velho. Ele não tá ficando muito não, hein? Sobe! Deu errado. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Meu Deus, tá louco. Computador separa. Nossa, tá mais fácil, né? Oi? Tá mais fácil. Ele tá separando mais lá pra. Bom, pela semana final, vamos distribuir mais fichas. Ele não quer bater papo com o outro lá. Interrompendo a gravação.